My Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada. Esse é o 4 Games Podcast e hoje a gente vai falar sobre jogos musicais. Não trilha sonora, e sim jogo de música. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Eu vou apresentar aqui o nosso bando. A minha direita perpendicular está Vivardi, multi-instrumentista faixa azul, toca guitarra, baixo e bateria. E Vivardi também, que é o profeta, já que ele foi o primeiro cara a comprar a guitarra do guitarreiro. Ah, é verdade. No Brasil. Essa porra chegou. Não, depois eu falo. Depois ele fala, mas já tô adiantando que o cara é o importante. E aqui do meu lado direito, nosso convidado de honra, Mr. Furlan. Olá, bom dia, boa tarde. Porra de hora que eu combinei. É isso aí. Também muito instrumentista, só que esse aqui é a faixa preta. Nono Dan. Nono Dan. Professor de tudo que você pode imaginar. Ele está no ensino catamuié. Não. Apesar que isso é aprender antes. Isso deve ser consequência dos outros cursos. Provavelmente. Exato. E eu tô tentando entender até agora o que é essa direita perpendicular. Só na aula de geometria mesmo. Geometria musical, você não ensina isso não? Não, não. Geometria musical é só quando o pessoal for aprender a tocar tudo. É. E aqui no vocal estou eu. No vocal. Nessa parte aqui eu sou menos instrumentista de todo mundo. Estou aprendendo a tocar guitarra, o que está de rosca. Apesar que já estou no hard do Guitar Hero, que não quer dizer nada para isso. E a sua dificuldade para tocar guitarra é a mesma do que para tocar Guitar Hero. Mas graças ao Rock Band eu canto pra caralho. Em quantidade. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. É isso aí, mas na verdade a gente não vai ler porra nenhuma. É. Por dois motivos. A gente teve que demitir as gostosas. A crise que chegou a nós aqui. E o segundo é que o pod ficou comprido pra caralho, né? Ficou. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ficou. Pegamos um profissional da área que fala bem. E que ri não, bem também. Não, o profissional da área que fala pra caralho. É em quantidade. Vingança. Vingança antes mesmo do pessoal ouvir, né? Exato. Mas eu queria dar uns salves aí de umas coisas que eu esqueci de falar. É, e algumas merdas que a gente falou também. Teve merda que a gente falou? Ah, não exatamente não, merda, exatamente, assim. Tem um negócio que você encucou aí com o carro do 007. É, o carro do Tomorrow Never Dies, no, sei lá o que, que eu falei, a BMW 750iL. Não, oh. Acho que eu falei M5, alguma coisa assim. Que tem no Need for Speed 4. É, deve ter. Deve ter em qualquer Gran Turismo, né? É. Os negócios que eu queria falar é que, tipo, eu até comento no, em um dos pods aí que eu saí pra jogar o pinball do GoldenEye e no final eu deixei de fora isso aí no, é. No coisa, que é do caralho. Eu parei um dia só pra jogar isso, pra falar do pod, esqueci. É, o mais legal é que pra tirar a bolinha você tem a arminha lá e dá o tiro e pau. Faltou falar do mod do Half-Life 2. Assim, nessas trocentas de mods aí de Half-Life, temos um mod feito por fãs de GoldenEye. Se você tem vontade de jogar GoldenEye com gráficos decentes e gosta de ficar modando as coisas no micro como eu, pegue o mod de Half-Life 2 GoldenEye. Eles fizeram as fases ou é só tipo as telas certinho, as missões, ou é só o multiplayer nas telas do... Não, é missão. É missão mesmo? Missão. É, eu não joguei direito, mas o negócio pela descrição e tal, eu joguei só no mata-mata, né? Ah, e mandaram um e-mail pra gente aí, que eu vou só responder, que essencialmente, além do puxação de saco, é que faltou falar das versões de DS do GoldenEye Agente Vagabundo. Eu acho que foi só isso, então. A gente deixou de fora dois jogos inteiros da franquia, né? Ah, mas isso daí, o jogo não é o mesmo do PS2, do resto todo? Não, DS é aquele 3D isonômico de ladinho escroto. Meu, DS não tem gráfico 3D foda. É, o DS é meio basiquinho. DS é um jogo pra você ficar punhetando com a caneta e fazendo as coisinhas. Ah, você viu que no, o pessoal do Nerdcast, do Rapadura Cast, também falou que o vilão do Contra os Sonhos parece o Agostinho? Puta, eu vi, acho que eles estão ouvindo a gente, mano. É. Eles ouviram o nosso aí, nem pra responder a nossa... Nem pra dar um salve. É. Falando em salve, tem um cidadão, que eu não vou falar o nome, que pediu pra gente mandar um salve. Aí eu falei pra ele largar a mão do seu vagabundo e mandar um e-mail, que conforme fosse a gente lia, e ele não mandou, então vai ficar sem saber quem é. A outra merda que a gente falou aqui no 007, a gente disse que o Quantum Solace do do PlayStation 2 é um port do PSP. Mas não é. Não é, nós se cagamos porque nós se atrapalhamos porque a gente tava com o mesmo estigma do Homem-Aranha que saiu. Então não existe pra PSP. PSP só tem o Russell in Love, que é praticamente um port igualzinho, com gráfico um pouco mais quadradito e tela widescreen padrão, né? É isso aí, apreciem agora nosso pod de jogos musicais, que está uma bela estreia do ano, né? É. A gente arregaçou nesse, tá com coisa pra caralho, espero que vocês gostem. Ficou algumas coisinhas de fora, mas a gente quis falar só essencial mesmo. Ah, e uma coisa, divulguem essa porra, caralho. É, eu tô querendo fazer algum tipo de campanha também, porque tá foda, o pessoal... Já tá tudo falando de nós, mas ninguém... Não, o pessoal ouve... Alastra... É, mas fica na dele, não passa pra ninguém. Tem que divulgar essa porra, porque... Você não tem ideia do trabalho que dá pra gravar e editar essa porra desse podcast. É, vocês assim, estão vendo que tá tendo menos conteúdo e mais podcast no site por causa disso. Justamente. Como a gente já disse várias vezes, a gente tem outros trabalhos. Aliás, a gente trabalha, que isso aqui é um hobby. O Fallout 4 Games é um hobby. E o pouco tempo que sobra pra gente jogar... A gente joga, e assim, se a gente joga, não dá tempo de escrever. É, tava, a gente tá com bastante rascunho lá pra soltar, vamos ver se agora no começo a gente solta daquelas coisas. Rascunho só com a ficha técnica e o título. Porque não dá tempo de escrever, realmente não dá. Não, mas tem bastante rascunho dos nossos colaboradores lá também, que tá foda pra gente revisar. Não, mas tá beleza. Orson, isso aí, que agora é musga. Mas especialmente Rock and Roll. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos começar com uma lista histórica. Vamos falar dos principais games que tem alguma influência musical como parte da jogatina. E vamos começar... 1985. Não foi assim o primeiro jogo musical. Para MSX e Apple II, aí um tal de Master of the Lamps. O que vocês imaginam com isso? Master of the Lamps. Não imaginem Metallica. Não é nenhuma analogia ao Master of Puppets. Imaginem um Prince of Persia que você passeava de tapete. Tinha uma hora que você tinha que tocar uma flautinha pra cobra subir. E pra você fazer a cobra subir, você tinha que apertar os botões na ordem certa. Você tinha que repetir a sequência. Exato. É tipo uma versão do gênio. Exatamente. Ele é um gênio, na verdade. É um gênio. Inclusive são as mesmas cores, se não me engano. Não, mas o mais legal é que eles são as mesmas cores do guitarreiro. Só falta o laranja. Por isso que eu coloquei esse jogo aqui. Ele não é um musical, mas ele tem esse negócio que você vai olhar e falar: caralho, o negócio começou aqui. Mas só por isso. Que era esse esquema de nota e cor, mas na verdade é um gênio. O Earthworm Jim 2 tinha um lance assim também. Naquela fase que você ficava sem armadura, aí você tinha que repetir a sequência. Ele jogou Earthworm Jim até chegar nessa fase. Nossa, o cara é foda, hein? Pô, esse jogo é do caralho, mano. O 2 eu não cheguei até o final. Porque depois tinha o show de perguntas. Eu só consigo lembrar da vaca do Earthworm Jim. No final que todo mundo vira vaca, vira decepção do mundo. Eu não quis jogar mais aquilo depois que todo mundo virou vaca. Mas isso daí é no 2, pô. Você já teve que jogar um inteiro pra isso. Então eu peguei um save pela metade. O password, sei lá, porque eu não vi essa fase que você tá falando. Vamos procurar aí no YouTube. Em 87, vocês pensam, o que aconteceu? Saiu um jogo de dança, rapaz. Um tapete tudo para o NES. Para Nintendinho, vocês conseguem imaginar sério? Isso? Sério? Sério? Sabe aquele jogo Twister? Sim. Aquele jogo americanizado lá. Sim, sim. Imagina aquele monte onde de... Onde todo mundo come todo mundo, cada um encoxa todo mundo. Exato. Lindo. Se você quiser fazer um joguinho durante uma suruba, esse jogo é gênio. Se quiser dar uma encoxada naquela sua prima lá... É gênio, é Twister, porra. É, se apoiar no Gênios ele quebra. É meio complicado. E se você conseguir encoxar alguém jogando Gênios, você é foda. Ou é uma suruba nerd. É. Opa, ó, Twister, que é a banda que o Vivaldi tem a foto aí com... Puta, você lembra disso? Tem a foto com os caras do Twister, Vivaldi. Eu já vi isso. Vamos colocar aí no post. Não, não é com os caras, é só com um. É aquele que foi preso lá, depois mexendo com droga. É o mais importante, é o único que... É a versão mais nova do Rafael William. Isso. É. Não, que nessa época eu trampava lá no tantofaz.net, tá ligado? Aí teve um chat com eles. Aí todo mundo tirou foto com todo mundo, né? O Vivaldi foi seco nos caras do Twister. Não, então eu fui fazer chifrinho no cara, só que não saiu. Isso antes de existir a campanha do Pânico, hein? É, muito antes. Bom, na verdade esse também não era um jogo de dança, era um jogo de aeróbica. É um jogo de aeróbica, mas que você tinha que... Era o Wii Fit, na verdade, né? Mas que você tinha que reproduzir os... Os movimentos pisando no lugar certo, com um ritmozinho em midi que tocava. Mesmo esquema do famoso Dance Dance Revolution. Isso. É um Dance Dance com Wii Fit. A evolução está lá atrás. Ah, na verdade o Dance Dance já é um exercício, né? Ah, sim. Tanto que ele tem até uma parte... Que mostra caloria. 1990, para o nosso querido amiga dos Mega Drive, Macintosh, NES e SNES. Temos uma aulinha de piano. Você já fez aulinha de piano no seu SNES, Dr. Fulano? Nunca. Fulano só sabe tocar piano, aqueles da guitarra lá, como chama aquela? Né? Aqueles tecladinhos. É teclado mesmo? Aquilo deve ser legal tocar. Tem um nome aquilo? Não, um teclado. É um teclado em formato de guitarra. Um teclado de... É um teclado só pra roupa nova tocar. É, mas ele tem uns esquemas pra você alterar a oitava aqui. Não tem uma oitava, sei lá. Ah, deve ter alguma coisa, mas eu nunca nem... ninguém usando um desses na minha vida. Que não seja Roupa Nova e o Frank Aguiar. Que não seja um playback também, né? Puta, eu vi. Que banda que era, cara? Que tem uma mina que canta. O Marilyn Manson, mano, tem um... Não. Tem um vídeo que o tecladista tá com isso. After Forever. O tecladista do After Forever no Live and Louder, uma música ele tocou com esse tecladinho. Nossa, cara, eu ia rir muito. Você acha que eu fiz o quê nessa hora? Já começa que o maluco toca com... Tem um ventilador assim vindo de baixo pro cabelo dele ficar esvoaçante. Ah, o Tim, né? Também faz isso. E eu tirei a foto do ventilador. É, a mina do After Forever também tem esse esquema. Como vocês podem ver, a gente também tem bastante vivência de show, mas isso vai ficar pro especial do Dia do Rock. É. Sauliane Piano, vamos já pra 92, porque isso não interessa, ninguém joga querendo aprender aqui. Temos Mario Paint. Para o Super NES. Que na verdade a música não era o carro-chefe dele. É, ele tinha só um modo lá que você montava com desenhinhos, que cada desenho era uma nota. É. Aí você montava a partitura e punha pra tocar. Hoje em dia ainda tem um viciado louco que, se você escrever aí no tubo, qualquer música que você imaginar do guitarreiro tem versão Mario Paint. Não só do guitarreiro, né? É, não só, as músicas mais foda. Bom, tem até a versão do cara tocando em peidinho, né? Então... Ah, sim. É um hand fart. Então, imagina se não vai ter Mario Paint. Eu sou um cara craque em hand fart. Eu esqueci de falar isso na minha introdução, que o que eu mais toco bem é hand fart. Ah, vamos querer ver os vídeos no YouTube. Já depois eu faço um solo aí. É, nesse mesmo ano teve aqueles do Sega CD, que era Make My Video. Exato. Eu acho que fez mais sucesso aqui foi do In Excess, né? Que na época a banda tava estourando. Era a época de qual música do In Excess? New Sensation? Não, antes. Eles têm outra? Ele é cheio dessas. Ele só ouve uma música das bandas e acha que ela só tem essas. Não, eles têm outra. Dá uma olhada na lista desses jogos. Criss Cross, Marky Mark and the Funky Bunch. O Marky Mark, pelo menos, eu lembro de duas músicas. Pô, você sabe quem é Marky Mark? É o grande Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, ele era repeiro, rapaz. Ele era repeiro e irmão do Donnie Wahlberg, que era do New Kids on the Block. Exato. E se vocês quiserem ver uma ligação com jogos, esse cara fez o novo filme do Max Payne. É verdade. Que é uma bosta. Continuando essa lista aí, até 94 ainda saiu o jogo do Kamen Rider pra Sega CD musical, vejam só, nosso gafanhoto predileto da sessão da tarde da Manchete. E temos também uns joguinhos de PC, tais como Peter Gabriel, Prince quando não era Prince. E o Sr. Fulano jogou não? Não, eu joguei só do Queen Drive. Ainda joguei do Queen Drive depois de velho, porque ninguém achava o CD-ROM aqui no Brasil na época e ainda tive que conseguir por vias ilegais. O legal disso aí é que era da época do Kit multimídia. É, era do kit multimídia. É. Que era uma placa de som, as caixinhas e aquele CD de 2x, que a gaveta você tinha que empurrar pra voltar, que nem molinha tinha. Quando tinha 2x. Então vocês imaginem a qualidade do jogo, né? A única coisa que eu vi nessa época mesmo foi pornografia. Que é aquele jogo de, um jogo de pôquer. Ah, tem um que é desenhado pelo Todd McFarlane. E o pior, cara, é que de tudo que ele não sabe jogar pôquer até hoje. Pra vocês verem que eu jogava muito até ver alguma lá. Eu acho que foi isso que me influenciou. Se ele conseguia tirar as roupas das mulheres, era por pura sorte dele. Não, acho que foi isso que me influenciou a ficar fuçando no Mythic. Eu ficava abrindo as pastas até achar as fotos em vez de jogar. Que maravilha. Eu aprendi a desmembrar o jogo, sabe? Bom, 1995, aí chegou os jogos do Aerosmith, né? Aerosmith, primeira banda a fazer sucesso em jogos próprios, assim... Puta, é verdade. Jogos, jogos mesmo, né? Jogos, jogos. Lançou dois jogos. Pra caralho. É, tem dois. Tem o Quest for Fame, que é mais musical, né? O controle dele era uma palheta, cara. Aí tinha as imagens deles tocando, assim, tipo uma plateia fake, né? Isso. Sim, você lembra. E você tinha que bater na palheta na... Na raquete de tênis. Pra fingir que tá tocando guitarra. E nesse mesmo ano teve o Evolution X, né? Que era de tiro. Esse jogo é do caralho. Ah, eu achava horrível. Eu achava horrível também. Eu só vi essa porra. Os caras com umas roupas de proteção nuclear. Não tinha nada a ver. O negócio era que tinha um show do Aerosmith. É, e a história tinha inspirações de Terminador do Futuro ou qualquer coisa assim. Era muito ruim. Tem pra fliperama, pra Playstation, pra... É, eu joguei pra fliperama. Isso é na época do Nine Lives, né? 95, não, é antes. Não, era antes. É um ano. Nine Lives era 99. Ah, eu acho que era o Get a Grip. Isso, é. Era o Get a Grip. Que foi o... É, exatamente, foi logo depois dos clipes. Clipes com a Alicia Silverstone. É. O Sawyer do Lost, o Jack do Lost, estão tudo nos clipes deles, só que é o Jack sério é depois. Mesmo? Eu não lembro, só lembro da Alicia Silverstone. Qual que é que ela vai num bar e o cara rouba a bolsa dela, depois ela se mata? É Amazing? Eu tô tentando lembrar. Crazy é o que ela faz com a Crazy Alicia Silverstone. Crazy é o com a Alicia, acho que é Amazing. Ah. Aí tem o cara que rouba a bolsa dela no bar é o Sawyer. O Crying é o da moto. Ah, é do Crying. É do Crying. É. Do Crying. É. E na Rolling My Soul, o nerd é o Jack. É? É? Eu preciso entrar no YouTube pra ver essas coisas. E o Sawyer já fazia o mesmo personagem, né? Que ele rouba a bolsa dela. Que maravilha. Para 96, era PlayStation 1. Para Rapa the Rapper? Exato. Esse é bonitinho, hein? É bonitinho, mas ordinário, né? O que é esse jogo? Esse jogo era um jogo de rap. De rap não, hip hop, né? Você controlava um cachorrinho. Se ele era um rapper, era um de rapper. Ah, era a versão anterior do Dogão. Mais ou menos, porque ele não tinha tanto apelo sexual. Ah, ok. Ele era bem crianção, assim. Ah, era da época que os rappers ainda estavam protestando contra o sistema. Exato, era quando os rappers sabiam fazer música, okay. Em vez de ficar falando que comia todo mundo. Você contava o cachorrinho, aí tinha várias aulas, ou versos, né? No começo tinha aula com o seu professor, que era num dojo, assim, o cara tinha uma cabeça de cebola. O legal desse jogo é os gráficos, eles são... Os personagens são 2D, mas eles são 2D 3D, ou seja, se eles vão virar pro lado, eles são que nem se você dobrasse uma folha de papel, assim. Ah, que nem um Paper Mario. Isso, eles são de papel, é isso aí, o gráfico. 98 foi um ano profético. Profético. Temos Beatmania, joguinho de DJ. Esse daí, antes de sair pro Play 2, pro PlayStation, saiu pra Flipper, né? Eu joguei no Flipper ele. Esse é do mesmo ano. Eu lembro que ele tinha, acho que 5 botõezinhos e mais um disquinho pra você rodar. Exato. Aí você, tipo, vinha a sequência que nem Guitar Hero e também tinha a parte do disquinho. Aí você tinha que fazer fazer os scratch. A scratch exato. Chama? Esse aí acho que foi o primeirão mesmo. Se você for ver, o disquinho nada mais é que a alavanca da guitarra e os botões que você aperta na ordem. Tanto é que no PlayStation o disquinho era o analógico. E tem um controle pra PlayStation 1 que é o disco. Que legal. É, vocês lançaram isso realmente. É, quantas pessoas será que compraram esse jogo? Com o disquinho? Não, sem o disquinho. Eu comprei. E com o disquinho? Com o disquinho eu nunca vi isso no Brasil pra vender, só importar. Pois é, hoje a gente vê o controle do Resident Evil, que é uma serra elétrica, uma motosserra, mas o disquinho a gente nunca viu. É. O pior é que todo mundo compra esse negócio da serra elétrica, compra, mas ninguém usa, né? Você conhece alguém que tem essa merda? Conheço 3 pessoas. Porra! Eu conheço essas pessoas? Diretamente não. Ah tá, o Piracicabana deve ser um. Exato. Tem um quilo de pó em cima do negócio, mas tá lá. Temos Bustia Groove, ou Bustia Move, versão europeia, se não me engano, que é joguinho de dança, só que não era, era sem tapete, você só tinha que apertar os botões na ordem, também pra PlayStation. Era maneirinho, tanto que saiu o 2 lá em 99, mas morreu aí. E nessa onda saiu Spice World, jogo muito importante pra mim, super fã das Spice Girls. Que era uma versão SD delas. Certo, versão SD. Ela já tinha dado pro Beckham aqui, certo? Acho que não. As Spice Girls? Não, não, não, só a Vitória. Ele comeu mais de uma. Ah, o Beckham, parabéns, ele, né? Acho que ele conseguiu comer todas. Por final, ele foi flagrado olhando pra bunda de uma cheerleader. Puta, você viu isso? Essa foi, foi demais, cara. E são dois dias diferentes, né? Se você reparar. E você já reparou que a loirinha das Spice Girls parece com a Silvia Sente? Quem é essa? Sim, já, já. Jerry Halliwell. Puta, sei o nome. Ele é pior que eu. Ele que incentivou o grilinho, ele sabe o nome delas. Não, mas o pior dessas... Agora canta pra nós, Stop Right Now, Thank You Very Much. Ele é tão mais do que você sabe a letra, que é pior. Saber o nome de cinco gostosas não é tão ruim. É, tá certo. É bom pra procurar as fotos fake na net, né? Exatamente. Essa foi a que fez a carreira solo. Não. Acho que todos têm a carreira solo, menos ela. Tem uma que depois que saiu e cortou o cabelo, e depois que o Bruce Dickinson cortou o cabelo, as duas ficaram iguais. Quer dizer, é, a Sport Spice é, lá, né? Exatamente. E ela era mó cheia de querer pular, dar chute, era igualzinho pro Bruce Dickinson. É isso mesmo. Ok, ok, agora vamos falar de Dance Dance Revolution. Primeiro jogo de arcade que você pisava na setinha pra dançar, ou pra pagar um mico, dependendo da sua performance, né? Ou da sua ascendência, se você fosse japonês você tinha uma vantagem bônus, mano. Eu só vi japonês jogando bem aquela merda. É, você é meio japonês, né, não? Mas eu sou gordo, né, cara? Não, isso não é, desculpa. Tem olhinho rasgado, tem que saber o Dance Dance, mano. E japoneses são sempre evoluídos no quesito música. Vocês podem ver que a maioria desses jogos que estamos falando começou no Japão, a febre. Não, eles são evoluídos no quesito tecnologia da música. É. Não dá pra achar que eles são evoluídos na música ouvindo loud, né? Se bem que o Take Matsumoto manda bem, né? Sim. Uma coisa que eu fiquei com medo foi que eu vi em 2007, a música que estourou lá no Japão foi Larie, rapaz. Sério? Sério, tem o um vídeo, eu vou pôr aí no post pra vocês verem. Continuando. Guitar Freaks. Guitar Freaks. Pra arcade. Nosso e também pra vovô, PlayStation. Certo? A origem de Guitar Hero. É, a origem da origem, né? Porque a Beatmania foi a origem principal. É, era um Beatmania que o controle era uma guitarra com três botões. E as músicas eram eletrônicas, então... Não. Não tinha tanto rock. Assim. Não, tinha Smoke and Water, rapaz. Versão put-put. Não, versão original. A diferença é que se você errasse, não fizesse a música, continuava tocando. Eu tinha isso aí. Tipo, era rapaz. Apertar botão no mesmo ritmo da música, assim. Vou ter que jogar. Jogar isso novamente. Aí temos um que eu acho muito legal em 99, que é o Vibe Ribbon. Alguém já jogou isso? Não. Não lembro nem o nome. Pedia pra você colocar um CD de música qualquer. O jogo nada mais era que uma tela preta, com um wireframe branco, que era um coelhinho andando. E conforme mexia a equalização, a linha que ele andava mexia, e você tinha que pular ou passar por baixo. E era mó barato. Com uma tela preta. É preto no branco e 3D. Só que é um 3D wireframe. Era maneirinho. Hammer Jam Lemmy, que é o jogo de guitarra do Parappa the Rapper, que é a mesma coisa, só que você joga guitarra. Eu acho mais legal do Parappa the Rapper, porque não é hip hop, e sim um rockinho popzinho, mas nada demais. Temos Incredible Crisis, que é um dos melhores jogos do Play 1. Incredible Crisis? Não é isso, não. Meu, é um jogo cheio de minigame que você controla um carinha que só se fode. Tem hora que você tem que dançar no escritório, aí começa a pegar fogo, prédio, você tem que pular. E cada coisa é um minigame. E tudo tem a ver com a música que tá tocando. Como é que ele lembra disso? Ele que fez a pesquisa. Eu tenho tudo isso. Puta que pariu. Tudo que tem de PlayStation 1 aí, eu tenho. Ele tinha muito tempo livre. É, pra vocês verem que a minha época de PlayStation 1 foi muito feliz, né? Dance Revolution finalmente para PlayStation com o seu tapetinho, que hoje com qualquer 20 conto você compra em qualquer barraquinha de. É, eu conheço um cara que montou o tapetinho. Montou? Você conhece ele? Eu conheço um cara que montou guitarra do guitarrista. Puta que pariu. Ele montou o tapetinho, ele vem falar pra mim que não é neve. O cara montou o tapete. Eu conheço um cara que montou a guitarra do guitarrista de madeira. Nossa. Isso na época do Guitar Hero 1, cara. É, tem cara que ganha o meu respeito. Ele gastou mais do que comprando uma guitarra. Não, mas o cara que montou o tapete não gastou quase nada. É, um controle. É. Um controle. Ele fabrica caixa de correio. É. Então ele montou com as peças que ele mesmo já tinha. Eu não consigo imaginar um cara dançando numa caixa de correio. Fala aí, Vivari, qual que é o próximo? Dramania, rapaz. Aí eu joguei bastante. Isso eu também. Eu lembro que eu chegava, os caras não conseguiam terminar a música, eu tocava, tipo, eu lembro que tinha It's My Life, né? Do Bon Jovi. Eu tocava tirando baqueta. Não tava uma cambada de nego olhando, cara. Todo mundo jogava isso no Lorde. Em frente ao Shopping Silvio Romero, né? Exatamente. Eu joguei do lado da minha ex-escola, lá tinha também, e foi o flipper que eu mais paguei mico na minha vida. Que eu não acertava os negócios, acertava mais os ferros que seguravam os negócios. E era uma bateria Steph Drum, cara, não era... Não era ruim, não. É, era legal o negócio. Era bateria igual do Júnior. É que os idiotas que jogavam no flipper, né? Destruíam os pads batendo que nem uns malucos. Ano 2000. Esse é com o Vivaldi que teve Dreamcast. Cara, Space Channel 5, que porra é essa? Space Channel 5. Você apresenta o jornal do Canal 5? Mais ou menos, você apresenta o jornal, aí você tem que combater uns ETs intergalácticos. ETs intergalácticos, dançando. Intergalácticos. É algo bem redundante. Isso, ó, você não ouviu o nosso primeiro podcast de apresentação, que nós estamos a favor da redundância. Nós não, né? Excellent! Space Channel 5, que tem versões para PlayStation 2 também, remake, e tem o 2 para PlayStation 2, que é duplo. Ah, Space Channel 5 2. Exato. Volume 2. Ué, não tem o... Vigilante 8, Second Space. Aquele filme com o Macaulay Culkin, que ele morria com as abelhas. Meu primeiro amor, parte 2. Porra, meu segundo amor. Tava passando sessão da tarde lá na padoca que eu tava almoçando. Segundo amor. Uma atriz com o nome mais engraçado da história da humanidade. Ana Chlumsky. Nossa, é pior que o nome do vocalista do The Hive. É. Falar em atriz com um nome engraçado, a Fink Jensen é holandesa, cara. Descobri isso essa semana. Quem que é essa? A maior femme fatale da história do cinema. Não, pra mim é a mina do GoldenEye, não adianta. É ela, caralho! Porra, não é pra falar da 07. E ela não tem cara de holandesa porque ela tem os peitos pequenos. Desde quando a holandesa tem tudo? Só porque tem as vacas holandesas, é lógico. Que tem peito grande. Tem que dar um leite mais docinho. E ela não é loira também. E eu nunca vi ela de tamanho. Ela tem que andar com droga no bolso também, né? É. Eu nunca vi ela de laranja. Pra vocês verem como nós estamos estereotipados com todas as outras coisas. Samba de amigo? Samba de amigo. Isso saiu pra fliperama antes de sair pro Dreamcast. Exato, foi no mesmo ano. Joguinho de chacoalhar maraca. No Japão. Mas no legal é que no fliperama tinha os pedais também, não eram só as maracas. Eu não lembro dele. É, que aí você ficava balançando as maracas e pondo os pés pra frente e pra trás, assim. Então você parecia que tava sambando. Sambando que nem gringo, né? Ah, sim. Aliás, no jogo não tem samba, né? Que nem gringo não, que nem japonês. Eu nunca vi ninguém tocando maraca em nenhum samba. Nenhum samba, vida. É. Ah, mas na verdade ele é um jogo de música mexicana, né? É música latina, assim. É, você vê uma caça com um chapéu de mexicano e duas maracas na mão. E você quer que ele toque a samba. Que porra é essa? E o nome do jogo é em português. Eu acho que eles tinham um estereótipo como a gente sendo holandês. Exato. Acho que é esse o grande problema da humanidade, os estereótipos. É. Bom, nessa época teve mais alguma coisa que preste? Saiu desse Revolution, Guitar Freaks e Drumania agora tudo junto, a rodo. Não. Saiu Dance Revolution, vírgula, Guitar Freaks e Drumania junto, que teve 7 versões, né? Então, 2001... Taiko no Tatsujin, ou Tamborzão da Namco. É, aqueles tambores japoneses, aquele animal, cara. Mas esse aí eu tenho vontade de jogar, nunca vi pra jogar. Nossa, o jogo em taiko, se botar isso no carrão, o pessoal... É isso, taiko. É que a minha pronúncia de japonês é ótima. É que eu não tô imaginando você colocar isso no, ali no centro Okinawa... A galera vicia. É lógico. Eu fui numa feira de japonês e não tinha nada disso. Não? Não, e é esse que tem 11 versões, né, no Japão. Tem 11 versões. É, cara, como é que alguém joga taiko em 11 versões? É só um tambor. Mas muda as músicas. No 11º você vai tocar até Madonna, cara. Se bobear, tem sim. Daqui a pouco vai sair um guitarrista na versão pra jogar com isso aí. E nesse mesmo ano teve, acho que o primeiro jogo, né, da Harmonix Music. Exato. Que é o Frequency. Jogo legal pra cacete. E nada mais é que o primórdio de guitarrista, já que agora é 3D, ó, o braço da guitarra, como meu avô gosta de falar, o trilho do trem. E o Frequency nada mais é que isso aí, só que era uma navinha, né? Era uma navinha, três botões, quadrado, X e bolinha, que você apertava na hora, e ele ia de acordo com o ritmo, e não com as notas do que tava tocando. É, o Frequency ele é mais eletrônico, né? Aí teve a sequência dele, 2003, é o Amplitude, que já entra umas músicas mais, tipo, eu lembro que tinha Slipknot. Tinha Paparote, tinha David Bowie, e esse negócio da batida. Aí o legal, ele já é meio separado, hein? É, tinha a pista da bateria, pista da guitarra, pista do baixo, esse pista jogo da dá voz. Uma tontura, rapaz. Se você tiver labirintite, não jogue isso. Você vai cair no chão babando e se borra todo. Peraí. Aí não é labirintite. Aí é epilepsia. É os dois juntos. Não, labirintite você só vai ficar com o embrulhado e tonto. É. Então, aí combinando com a epilepsia, você vai desmaiar e se empurrar todo. Lembra o professor, o PHZ? Ele tinha labirintite. Um dia ele não chegava e era dia de prova. Foi de entregar trabalho, não lembro. O cara não chegava. A gente tava na porta e chega ele todo torto, parecendo um zumbi do Michael Jackson. Aí, tipo, porra, que aconteceu? O cara teve um derrame, caralho. Aí ele chega, oi, e aí? Vamos, o que aconteceu? Oh, tô com a labirintite atacada. Coitado. Pô, meu irmão tem labirintite também. Coitado. Ele fala que quando tá com a labirintite atacada, parece aquele clipe da Like a Rolling Stone, do Rolling Stones. Nossa. Com a Patricia Arquette. Ele fala que é daquele jeito. Continuando 2001, temos... Mad Maestro, que é um joguinho de apertar sequência. Um que eu acho muito importante é o Hess, que é um jogo de tiro com música que fica pulsando, que é muito louco. Ele tem o melhor acessório de todos os tempos para um videogame, que é o Trance Vibrator. Você acha isso bom? Esse aí é o nome. Não deve ser coisa boa. Ele é um acessório que vai fazer qualquer mina querer jogar. Um vibrador? Ele é um vibrador. Ele vem com o KY também pra dar uma. Não, imagine um pé de máquina. Um pedal de máquina de costura. Um cabinho que você liga na USB do seu Play 2. E ele treme conforme o ritmo da música. E? Ele é um jogo de tiro tipo de navinha. Que você tem que atirar conforme toca a música. Porque se você acertar, vai fazer a música fluir. E você fica doidão. E pra que a porra do pedal? Pra fazer as minas enfiar nas cuecas delas, assim, sacou? Vocês podem ver no top 10 do Game Trailers, é o primeiro melhor acessório de todos os tempos. E é foda, rapaz. Temos aqui, depois de muito tempo sem jogo de celebridade, temos o jogo da Britney Spears. É um jogo de dança, grande bosta. É, eu achei que você precisava cortar o cabelo. Cortar o cabelo, bater com o pé de cabra no carro. Ou perder a guarda dos filhos. É. Meu, como é que alguém perde a guarda dos filhos pro Kevin Federline, cara? Você é bem informado nesse meio pop, né? Claro. Como é que não pode ser bem informado de um cara que canta uma música que é assim? Gatinha sai do chão, vai descendo el popoçal. Não tem como. O pior, é verdade. No clipe do Weezer ele aparece exatamente por causa do clipe dessa música. É mesmo? É mesmo. Qual o clipe do Weezer novo aí? É, aquele que tem todas as celebridades na internet. Tá mesmo. Guitar Man, que é um joguinho muito maneiro, estilo anime, que você tem uma historinha que tem que apertar os botãozinhos mais uma vez na ordem para seguir a musiquinha e derrotar os vilões. A lá Jaspion, com a sua guitarra flamejante. Aí pulamos para 2003. Vejam só, o primeiro jogo de karaokê para Play 2 foi o Karaoke Revolution, que é a versão cover, que você tem que cantar mais ou menos o tom, que é torto pra caramba. Você monta o seu bonequinho USB e mete a boca no microfone. E teve Donkey Kong. Donkey Kong. Era do... É o pior nome de jogo da história. Que você... Não, lembra pior do... nome de jogo até saiu o I, né? Donkey Kong, você lembra de um burro de tênis, né? Donkey é um mago, burro, né? Kong é aquele tênis de retardado ortopédico. Não, era ortopédico. Kong era aquele tênis iate. Aí, lembra do tênis? Era tinha no prezinho com eles. Exato, isso aí. Donkey Kong, esse jogo é pra GameCube. O nosso, se ninguém matou, não é um burro de tênis, é o Donkey Kong que toca. Mas ele é até que é legalzinho esse jogo, é engraçado. É, ele é tipo um tacto lá. Os controles são, só é uma conga mesmo. É, são dois tamborzinhos grudados e é bem menor do que o outro, né? É, lógico. 2004 foi o ano do SingStar. SingStar. Ah, só pra esclarecer aqui uma coisa, nós estamos gravando esse podcast em microfone de SingStar com o headset do... Pra ter feito isso mesmo, o microfone. É do SingStar. Vocês veem que é real. Headset do Play 2, microfone de Rock Band, e o quarto aqui é enfeitado com tapete de Dance Dance Revolution. Vocês veem como somos devotos dos videogames de música. É, a caixa do Rock Band agora tá guardada. É, a caixa do Rock Band não tá mais do lado. Tá ali aguardando por nós para mais um show. Excellent! E continuando o SingStar, um joguinho maneiro, apesar de não tão foda com o Rock Band. O único defeito do SingStar é não sumir o vocal do original. É, ele toca direto. Acho isso uma puta de uma mancada, você tem que cantar por cima, né? Você tem que acertar o tom, pá. E o foda que eu acho que devia ter era a plateia, rapá. Não tem ninguém batendo palminha pra você. Não, isso eu não ligo, só acho que, não, que tinha que ter a opção de diminuir o volume do vocal. E isso até o último é assim. E ele, você compra ele e vem os dois mic. É, vem os dois microfones. E é legal jogar de dois porque cada um canta um pedaço. É, ele alterna. Ele vai alternando, eu acho isso maneiro. E o microfone dele não funciona no Karaoke Revolution em suas trocentas versões. O que mais que temos nesse ano? Temos uns joguinhos de Aitoy, que não são uma grande coisa. Temos Lamines. Pois é, Fusion. Que é aquele Tetris lá que toca as musiquinhas, mas que às vezes tem que fazer de acordo com a batida. Que na verdade é a origem de todos os jogos assim. É, Tetris. É Tetris. Todo jogo que vem descendo alguma coisinha ou subindo, é cara, é. É Tetris. Todo jogo que é puzzle é Tetris. Parece que Tetris existe antes de o cara inventar a roda, né? Porque provavelmente. Dia 1º de novembro de 2005. Guitar Hero. O dia que chegou a guitarra do Vivaldi com o jogo aqui. O dia que a Terra parou. Esse foi o jogo que os caras se tocaram que daria pra fazer um puta de um negócio com música. E o cara fez o óbvio. Ele pegou o Guitar Freaks, botou dois botões a mais, fez umas animações legais. Colocou música mais conhecida. Os caras se fuderam pra comprar direito de música, todo ninguém queria vender. Os caras pegaram o que ofereceram. E ressuscitaram uma cacetada de banda também. Tiveram que gravar tudo, porque ninguém queria liberar uma fita mestra. O único que liberou foi Black Label Society. Porque o Zac Ward devia estar bêbado demais. Uma coisa. Com certeza. E os caras fizeram o mais legal, que tem plateia. O clima do jogo é totalmente rock and roll, assim. E se você erra, não toca. Isso que é. Isso que é uma maravilha. É a coisa mais legal. Faz um barulho engraçado, porque esse barulho não existe na guitarra. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. A não ser que você toque antes dos traços. E começou daí, né? A partir daí, jogo de música virou mania. É, temos que citar o jogo do Rock Louco, afinal é o único jogo nacional de rock and roll da lista. Ou música até, né? O que você ia falar do jogo do Rock Louco? Não sei, eu nunca joguei, mas dá pra baixar no site do Baraldi. Eu também não joguei. É, pra fazer isso. Eu sei que é um jogo de aventura, mas tem uns elementos de rock and roll. Sim. E vale a pena ressaltar porque é nacional e pega aí pra ver. Legal, incentivo. Se não me engano, dá pra baixar grátis no site do Márcio Baraldi. E se for pago, vai ser 10 conto. Não, nem isso. É. Ah, e o negócio que a gente tem que falar é que de 2000 pra frente, imaginem 500 Dance saindo por ano. É. Dance Factory? Ah, Dance Factory, você coloca o CD. Já era dança pra qualquer música que você pôr. É, você bota o jogo lá. Aí tem meia dúzia de música lá tosca. E ele tem a opção de você colocar um CD. Aí você coloca um CD que você quiser. Você seleciona a faixa que você quer. Aí ele vai gravar, não sei lá onde. Aí depois você joga a música que você colocou com os passos que ele quer. Você pode jogar, dançar igual o Ozzy. Você pode dançar a bruxeria. Interessante. Lá de diploma, ó. Paga-se bem. E 2006, dia 7 de novembro, Guitar Hero 2. Oh, agora começou a ficar bonito o negócio. Que já teve banda oferecendo música pros caras colocarem no jogo. É, o negócio virou febre, né? É. Nessa época, qualquer barraco que você via tinha alguém jogando Guitar Hero. Não necessariamente na guitarra, né? Guitarra no Brasil ainda só o Vivaldi era o portador. A guitarra continua, cara. Continua. Então, no Guitar Hero 2 já dava pra tocar baixo, né? Já, só que era só jogando só de no dois multiplayer, contra, né? Ou era junto? Não, junto. Tinha co-op. É, o Guitar Hero 1 não tinha co-op. Era só contra era e só um contra. Modo, né? Era só um modo. O legal do primeiro Guitar Hero era o making-off, né? É, tinha bastante vídeo. Tinha bastante de vídeo. De como os caras fizeram, os caras gravando, os caras cantando. E o cara que canta o Queen é um negão. Canta mal pra caralho. E o que canta o Ozzy é um loirinho com cara de noia. Que canta igualzinho. E o Police, o Mestre Gina Bottle, foi ele que gravou também e também tá igualzinho. Aí como é que o cara pode ter a voz igualzinha do Sting e do Ozzy ao mesmo tempo. Explica isso aí, professor. Nosso professor que consegue cantar Pantera aí. Ele era o Dinho do Mamonas. Eita. E além do baixo, tinha opção não, né? Tinha música que você fazia o baixo, como se fosse jogar de dois, era tipo guitarra e baixo, e tinha outras que era guitarra principal e guitarra base. Guitarra, tipo, solo e guitarra base. Tipo a do Jerry Smith. Uma coisa que tem que falar é que a partir do Guitar Hero 2 surgiu uma praga, que são os hacks de Guitar Hero. Puta, pode crer. São o quê? Os hacks. O pessoal aprendeu a desmembrar o jogo e colocar a música que quer. Só que o pessoal que fez isso não se tocou que pra colocar a música que quer, ele tinha que gravar a guitarra separada, tinha que saber onde colocar a nota, porque tem lugar de pôr a nota certa. E nem é todo mundo que joga no Expert, entendeu? Porque o pessoal que faz isso não sabe jogar no Expert. É, os caras também não tinham noção de onde colocar nos outros níveis. A maioria das músicas que eles faziam só tinha no Expert. É. E assim, cara, sincronia zero. Imagina. Não tem nada a ver com o que você tá tocando. Tipo assim, o legal do guitarrista é que por mais que você esteja tocando naquela guitarrinha, você às vezes percebe que a nota tá parecida. Tem coisa que é muito similar a tocar numa guitarra realmente. De verdade. É. Pra quem, assim, é ruim pra quem toca bem principalmente, porque você acaba achando que vai tocar. Não, você acaba achando que vai tocar a música igual é de verdade. Sim. E aí você procura as cordas, você procura tudo em vez dos botões. Só que assim, faz sentido porque quando a nota é mais aguda, ela realmente vai. Pra baixo do braço, né? E assim por diante, ela tem um ritmo, faz sentido. É, com o tempo que você joga, você pega assim o esquema, você já começa a raciocinar, provavelmente vai vir pra lá, vai vir pra exatamente. Cá. E quanto mais expert você joga, mais certinho fica. No expert você toca praticamente todas as notas das músicas, né? E tem música que é mais difícil do que tocar de verdade. É. Maioria no expert é muito mais difícil que tocar de verdade. O hard, então, eu acho que é o mais certinho, mas o expert ele só fica mais rápido. Não, nada a ver. Nada a ver com ficar mais rápido. A velocidade da música é a mesma, porra. Vem mais rápido as notas pra tocar. Não, vem mais rápido. Não, ela vem mais notas e aí dá a impressão de ser mais rápido. No Rock Band, que o expert é nada a ver. É igual. Não é igual. É igual. Tanto é que quem faz o Rock Band hoje são os caras que fizeram o Guitar Hero 1, 2 e anos 80. Aí, não, o Rock mas 8. separou aí. Mano. Não separou porra nenhuma. O cara que colocava as notas ficou no Guitar Hero. Não separou. O que aconteceu foi que separou a Harmonix da Red Octane. A Red Octane fazia a guitarra e divulgava. A Harmonix produzia o jogo. Aí a Electronic Arts comprou a Harmonix. Tô levando um esporro e aqui. A Activision ficou com a Red Octane e com o nome Guitar Hero. Então quem faz Guitar Hero hoje é uma cambada de nerd programador. E quem faz o Rock Band é os caras da Harmonix. Eu levei um esporro, mas eu ainda acho que o expert do Rock Band é mais difícil que o do Guitar Hero. Ele exige mais precisão. Nada a ver. Não é que é mais difícil, ele exige mais precisão. É a mesma coisa, vai jogar o Guitar Hero 1 pra você ver. Você vai sentir mais dificuldade, porque ele exige mais precisão até do que o Rock Band. Sim. Ainda não falou do jogo do Dirty Dancing. Jogo Dirty Dancing, jogo muito importante da história. Pra PC, saiu um joguinho do Dirty Dancing para os fanáticos desse lindo filme. O que é mais engraçado, fizeram o filme 2 também, ninguém pediu pra fazerem e fizeram que eu não assisti. O Patrick Swayze morreu? Não, ele tava com uma doença estranha, mas não, ele se recuperou e etc e tal. Coitadinho. Ainda bem que ele se recuperou. Ele entrou pra fazer uma série agora, não lembro qual eu é. Eu tô torcendo pra ele fazer um filme do Tarantino. Ou Ghost 2, sei lá. Ghost 2 voltando na... Exatamente. Ele e o Michael J. Fox. Isso. É, o problema é que com o Michael J. Fox é que aí sim você ia precisar de alguma coisa com force feedback. Essa é a vantagem do Michael J. Fox, né? Exatamente. Você já viu o vídeo do Michael J. Fox tocando com o The Who? O vibrato devia ser sensacional. Tá, mas como é que é o jogo do Dirty Dancing? É um jogo de adventure, tem a hora da dança pra você dar os comandos. É um, basicamente é um joguinho de dança com historinha. Pra... É um jogo pra menina. Tem jogo da Barbie ou qualquer coisa parecida. É, exato. Que Dirty Dancing é um filme, né? Qualquer mina que você for pra ver Dirty Dancing, vai rolar uma bolinação. Não, e todas as minas que nasceram antes... Antes de 87 já viram esse filme pelo menos duas vezes. Exato. Que adoravam Patrick Swayze. Ué, nesse mesmo ano saiu Patapom. Para PSP. Para o PSP, que esse jogo é foda. É um jogo em flash, já viu? Nunca vi isso. É minha... Existe o demo para o computador. Vamos colocar aí no post. É um joguinho em flash que você controla uma tribo. É, a tribo tem o Deus, tal, tem todo o sistema lá. E você controla eles através de comandos musicais, que são tambores. Você tem lá a marcação, que é a vibração da terra. Aí dentro dessa marcação tem os comandos, que nem círculo, círculo, círculo, quadrado, é pra andar. É que nem uma versão de lemmings musicais, é isso? Mais ou menos, assim. Quando você aperta o círculo, faz pata. O tambor faz pata. Quando você aperta o quadrado, faz pom. Ah. Então você vai, pata, pata, pata, pom. Aí quando eles ouvem, eles vão e repetem, pata, pata, pata, pom, e anda, tá ligado? Aí tem outro comando que é pra atacar. Aí você faz lá a sequência do ataque e eles começam a atacar, tá ligado? É do caralho. É pom, pata, pata, pom. Aí eles vão lá e atacam. É, nem lembro mais quanto, como que era. Aí... E depois tem o tchaka, né? O triângulo é o tchaka. Isso. Eu joguei isso ontem, eu cheguei no triângulo. Não, é do caralho esse jogo. Aí você vai criando mais guerreiro. Eu acho que já demorou pra surgir as influências disso aí. Pra sair pro Wii, pro próprio Play 2, qualquer outro sistema é interessante. Eu acho, se a Sony lançasse isso pra um Play 2, cara, isso que ia vender bastante. É ressuscitar, porque o gráfico é simples pra caramba. É flash, porra. E é mesmo pro 3D tosco. Não, faz flash mesmo, cara. E tem jogo de Wii em flash aí que tá vendendo pra cacete. Né? Nesse ano saiu Guitar Hero Encore Rocks the Eights, que foi o último jogo da parceria Harmonix Red Octane. Foi o jogo que tenta ressuscitar o hard rock dos anos 80, né? Só faltava vir com batom na caixa. Na verdade, esse jogo foi que tinha o contrato da Harmonix da Red Octane pra fazer três. Aí, como a Activision comprou a Red Octane e aí comprou a Harmonix, eles tinham que produzir mais um. Então pegaram o Guitar Hero 2. Fizeram a versão recalchutada, trocando as. Fizeram um hack próprio. É, botaram 30 música dos anos 80. Mudaram a jaqueta do cara de preta pra roxa. Ah, sim. Sacou? Esse jogo legal foi quando foi anunciado, eu e o Vard, a gente já começou a querer adivinhar e a gente já adivinhou metade das músicas. Com exceção do Van Halen, né? Não tem Van Halen. Não tem Van Halen. Puta que pariu. Essa foi a revolta do Vivaldi. Mas tem o Play With Me, rapaz, que é a última música. Tem Duran Duran? Não. Então não é anos 80. Duran Duran é rock. É hard rock. É só hard rock. Eu sei, exatamente. A única coisa que não é hard rock é Flocks of Fuggles. And I run. I want you far away. Nesse mesmo ano saiu o Guitar Hero 3 Legends of Rock. Agora com o Sr. Slash na capinha. É, que eles botaram os desafios, né? Que é legal porque é onde não tem pra PC. Pelo menos de forma oficial. É. E aí eu pude jogar. Oh, o Tides of Fire saiu quando? Tides of Fire saiu junto com o Guitar Hero 2. Ele fez parte do hack, porque se você queria testar a música do hack, você testava no Tides of Fire. É. Que é o hack tosco do Guitar Hero. O tosco por aquele lado. Ele não tem gráfico, é só o trilho do trem, né? Mas era ruim também. E as músicas, se você coloca as músicas oficiais, ele fica maneiro. Mesmo assim era ruim. É, porque ele é cruzão, ele, né? É impreciso. Depois saiu uma evolução dele, que é o Guitar Zero, pra PC, e aí ele já é bem mais maneiro e tem um gráfico bonito. Foi que começou a sair até pra celular, e isso aqui é tão preciso quanto, sei lá. O do celular é oficial. O Edmundo batendo pênalti. O que é pior, o celular é oficial. Não, e saiu também o que vende uma palhetinha com um amplificadorzinho, tem acho que quatro músicas, uma delas Smoke the Water, vai variar. Ah não, palhetinha não, vende a guitarra, que é Stereo Master, Tube Master. Não, isso daí vende uma palhetinha, não é uma guitarra. Que aí você só bate a palhetinha assim e ele vai saindo a música no amplificadorzinho. Ah tá, mas tem aqueles Strudel Master lá, que você quer uma guitarra igual esses controles que os caras vendem nas Casas Bahia, que não, tem 500 jogos. Mas esse daí é Guitar Hero mesmo, esse daí da palhetinha. Ah tá, é Air Guitar Hero. É isso, isso. Você tocar Air Guitar? É. Esse é legal, não tive oportunidade de ver. Porque é oficial isso daí. É oficial, mas é uma bosta. Tem mais lá pra falar do Guitar Hero 3, pô? Falar o que mais? Falar que o cara mexe a boca quando canta. Isso daí desde o primeiro já mexe a boca quando canta, caralho. Não, mexe não. Claro que mexe, porra. Ele parece um Muppet. A diferença do Guitar Hero 3 mais legal são os duelos. Que você joga 5 vezes até entender que você só precisa tocar bem no final. Não, o duelo você... Depois que você se fode, você percebe que se você juntar 3 e soltar as 3 de uma vez, você ganha. É. Não, as 3 de uma vez, uma cancela a outra. Você tem que soltar, esperar acabar, soltar, esperar acabar, soltar. Não, dá pra soltar. Uma cancela a outra. Uma cancela a outra, exatamente. Ah, eu sempre ganho assim, rapaz. É porque você jogava no médio. E o legal, e também dava pra adaptar o teclado como guitarra. É, no computador dava pra adaptar o teclado. Porque você colocava o teclado no colo. É tipo o Fats on Fire, é. É, o Fats on Fire, a foto dele é um carinha segurando o teclado, sendo os Fs, botões e o Enter a palhetada, mas você pode configurar como você quiser. Exatamente. Ah, e na versão do Xbox e do 360 e do Play 3 tem o Bret Michaels. Porque o vocalista do Guitar Hero 3, eles utilizaram... Não tem Xbox 1, tem? Hã? Tem pra Xbox 1? Não, mas o Bret Michaels ele só tem no PlayStation 3 e no 360. Ah, tá. Ele aparece em algumas músicas, mas o vocalista padrão da banda, os movimentos são dele também. Você percebe, só pelo jeito que o cara se mexer, você percebe que é o Bret Michaels. Pra quem não sabe, o Bret Michaels é o vocalista do Poison. E nesse mesmo ano... Keyboard Mania, pra você que achava que faltava teclado. Pra você que achava que faltava teclado, temos agora um jogo de teclado musical. Onde você toca Frank Aguiar, Babado Novo, Calcinha Preta. Coisa ou que... Você pode também tocar também Yanni, Rick Wakeman. Eu duvido que tenha Rick Wakeman nesse jogo. Não, você imagina. Wakeman, você toca... é o cara do Yes. Não, você é o cara do Yes. Imagina na sequência: Rick Wakeman, Vangelis e Anne. Você dorme. Tocando. Tocando, você baba no Play. Na verdade, a data não tá certa. Pra Play é essa, mas existia pra arcade. Joguinho underground, japonês pra variar, né? Então imagine música de teclado japonês, não essa que falamos. Eu tenho medo só de imaginar. E o controle é um tecladinho, né? É óbvio. Eu só tenho dúvida se é aquele tecladinho que a gente falou que você toca igual guitarra. Aí ia ser mais maneiro. É, você podia tocar Yahoo. É. Saca luminosa. Mas isso faz sentido porque no metrô, nesses novos aí que agora a gente vai falar, faz falta um teclado ali, né? Eu não acho que faz falta, não. Faz falta porque você fica 2 minutos esperando acabar o som. É, mas esse aí é usar o controle de teclado em 3 músicas no jogo inteiro. E nesse mesmo ano. Agora sim, o que o Vivaldi ia falar que eu cortei. Dia 20 de novembro de 2007. Chegou a caixa da. Para o Vivaldi contendo. É, chegou lojinha desgraçada pra trocar as coisas, viu? Puta que pariu, mano. Chegou o Rock Band, depois de trocentas especulações. É. Enchição de saco. Nosso blog nunca teve tanta news do que as de Rock Band. É. Bom, fala aí, vai. Você que foi o primeiro rock bandeiro do Brasil. É, chega uma caixa enorme na tua casa, pesada pra cacete, que você abre e o que você vê dentro? Mais caixas. Porque cada coisinha vem numa caixa. Aí a guitarra você pega, você abre, monta, tal, legal. Você vê que ela faz barulho pra caralho, os botões. Os fret buttons fazem barulho pra caralho. Em compensação, a palheta não faz barulho nenhum. É até estranho no começo. E a bateria que você fica meia hora montando, porque você fica com medo de quebrar tudo. Ah, sim. Uma merda desse Rock Band é que assim, você percebe que em relação ao Guitar Hero, assim, os instrumentos são péssimos, assim, são bem ruinzinhos, assim, qualidade, durabilidade, assim. A guitarra é legal. Tá vendo quem mandou dar um pé na Radiofone? É, porque aí sei lá quem que eles contrataram pra fazer essas coisas. O melhor instrumento do Rock Band é o microfone, que não é a Electronic Arts que faz, é a Logitech. Os caras compraram pronto da Logitech. Maravilha. E as coisas da Logitech são bem legais. São. E o que mais você tem pra falar do Rock Band? Não, o Rock Band, ele trouxe alguns diferenciais, além de, claro, ter a banda inteira. E poder montar os carinhas? É, você pode montar os carinhas. O gráfico é um pouco mais realista, não é tão caricato. O público canta junto, isso é do caralho. Coisa que no Guitar Hero, no 3, teve um pouquinho, mas não era Smith o que tem mais. É, porque saiu depois do Rock Band, não, o Guitar Hero Smith. Então eles deram uma, se tocaram que podiam fazer isso. Mas o Guitar Hero 4 não tem isso. Peraí que a gente já vai fuder o Guitar Hero 4. Tem a modo online? Tem modo online. E o melhor dele é que você compra muita coisa online. O jogo veio com, sei lá, 60 músicas. Você tem quase 500 pra comprar online já. Você pega pacotes, que sai barato. Tem disco inteiro. Tem Screaming for Vengeance do Judas inteiro. Tem o primeiro do Boston. Só falta uma música. O Rock Band tem... separa o solo das guitarras, né? É, tem a parte do solo que fica contando, né? É, ele conta a porcentagem que você acertou dentro do solo e te dá ponta a mais por isso. Tem esquema de salvar quem tá se fudendo. É, no multiplayer, quando um perde, você pode trazer ele de volta 3 vezes usando o Star Power. Coisa muito útil, já que a nossa... E nele o Star Power acumula, né? Não é que nem o Guitar Hero, que durante o Star Power você não consegue acumular mais Star Powers. É, coisa muito útil nas festinhas de multiplayer, né? É, e a bateria dele faz um barulho desgraçado, mas todo mundo já inventou um esqueminha pra abafar. Ah, sim. Qual é o esqueminha? Compre a bateria do Guitar Hero 4. É, ou você compra a bateria do Guitar Hero 4, ou você compra uma placa de EVA, corta redondinha e se encolhe em cima, já era. O vocal dele, você pode cantar uma oitava abaixo ou uma oitava acima, mas pra que assim, mulher possa cantar música de homem, e homem pode cantar música de mulher. Ou pessoas normais possam cantar música do Judas Priest. É, também. Eu canto pra caralho. É, o vocal é bem bacana, apesar que eu acho o vocal no Guitar Hero 4 mais preciso. É, o que causa controvérsias, né? É que depende muito... Não, é, o que eu ia falar, o povão prefere o vocal do Rock Band, isso é a grande massa de jogadores. É, o que é besteira. Mas por quê? Porque eles perdem no Guitar Hero, por isso que eles preferem o Rock Band. O vocal do Guitar Hero é muito mais preciso, mas aí que tá, você realmente precisa conhecer a música, e até conhecer a música bem demais, porque tem alguns vibratos, algumas coisas mais técnicas que ninguém faz, nem cantando ao vivo. É, isso que é foda. Você tem que cantar no tom que a música foi gravada. Você vai cantar um Bon Jovi lá, que os caras estão cantando um tom e meio abaixo atualmente? Pois é, exatamente. Na turnê nem ele canta daquele jeito. E não só isso, às vezes, sei lá, você tá cantando um Ozzy ou qualquer coisa assim, e ele dá um podiatura, alguma coisa. Uma podiatura é uma mudança rápida na nota pra baixo ou pra cima, e ele volta pra melodia original, que você nem lembra que ele faz isso na música, porque você não fica prestando atenção nesse tipo de detalhe no vocal. E então, você tem que fazer. A não ser que você seja aqueles fãs que tatuam mesmo as tatuagens do Ozzy no corpo, você não vai lembrar disso nem fudendo. Isso complica, então assim, depende muito do estilo de jogo. Tá? Pra cantar no Expert no Guitar Hero 4 é muito difícil, no Rock Band já não. A coisa que eu estranhei foi o bagulho que, em vez de devagarzinho, ele treme pra caramba no Guitar Hero. Justamente por ser mais preciso. Então, aí depois você vê que isso até ajuda, porque você consegue ter uma percepção melhor e mais rápida de onde você tá o tom. Você sabe onde a tua voz tá, certinho. No Rock Band, você, como o negócio é um pouco lento, ele acaba não sendo tão preciso. Teve Guitar Hero Smith. Alguém jogou essa desgraça? Salvei ontem. Pô, cara, é bom, velho. Não, eu tipo, essa desgraça no sentido de puta, é overdose de Aerosmith. Eu acho que é um tiro no pé deles, porque eu acho que a grande vantagem dos Guitar Hero e todos os jogos é que você tem um monte de coisas bacanas. Se você não gosta de uma música, você simplesmente pula. Não, se você vai jogar no modo carreira, você não pode pular. Não, tudo bem. Tem que tocar pelo menos uma vez, tem que tocar, tem que passar. O que é pior. Exatamente, você pode passar. Que é diferente de você jogar um jogo inteiro de uma banda só. É que assim, tem músicas de outras bandas, que a história é assim: você tem uma banda cover, aí você toca suas músicas e depois entra o Aerosmith. Você é a banda que abre para o Aerosmith. O legal desse jogo é que, ao contrário do anos 80, que foi uma versão recalchutada do 2, esse é uma versão recalchutada do 3. Mas ele é bonitinho, tipo, os cenários são novos e todos os cenários têm a ver com os discos do Aerosmith. É, ele vai acompanhando a evolução até chegar no Rock and Roll Hall of Fame. E tem um cenário que no fundo tá vem com uma seringa. Não, anja a capa do que é do caminhão em cima do outro. Pump. Tem um caminhão comendo o outro lá no fundo, é barato. O Nine Lives tem o gato rodando assim atrás. Que a gente tem que falar também é aquela zoeira que fizeram com o Guitar Hero lá da sanfona. O Acordeon Hero. Acordeon Hero. É. Tem uma montagem muito maneira. Foi logo que saiu o primeiro, né? Ficou bem legal ali. O legal do Aerosmith é a plateia cantando junto. Às vezes você ouve mais a plateia que ele cantando. Legal também é que as músicas, o cara coloca. Como é que chama aquele negócio do caninho na boca pra você? Talk box. Ele guitarra coloca. Havaiana. É, usa guitarra havaiana. Aí o que mais? Tem pra Play 2 e o gráfico do Play 2 do Steve Tyler tá mais feio do que ele é. Não, então. Todo mundo tá super novo. O Brad Whitford, cara, tá 30 anos mais novo. O Steven Tyler, velho, parece dois parênteses assim do lado da boca dele, as rugas que os caras fizeram. O Steve Tyler tá parecendo uma boneca inflável bem bucha. É, detonaram ele, cara. Detonaram o cara. Acabaram com ele, só nos desenhos da animação tá legal. A animação é legal. É, e assim, até as roupas deles são iguais às turnês. É, e uma coisa que me frustrou muito nesse jogo é que você vai evoluindo, né? Aí no final você pega o puta de uma nave, vai lá pra uma estação espacial do Aerosmith, aí eles vão fazer um show, aí acaba. Você não faz show no espaço. Uma curiosidade é que todas as músicas são originais, com exceção das músicas do primeiro disco, que eles conseguiram perder a mestra. Eles venderam por droga. Não, eu acho que ele fez isso porque ele não conseguia mais fazer o Dreamon lá. Ficou ruim pra caralho dançando a Dreamon. Não, caralho. Não, e assim, puta, ele já não tá cantando mais nada faz tempo, né? Aquela apresentação do Oscar que eles fizeram de I Don't Wanna Miss a Thing, você viu que a música é uma merda. Não, houve ele cantando Crazy na Argentina, quando eles vieram aqui pro Brasil, depois eles foram pra Argentina. Tá bom assim? Ele desafina bem no refrão, cara. Ele murcha, você percebe que ele murcha. Tudo bem, foi na Argentina. Excellent! Ah, mas eu acho um bom Guitar Hero. Eu acho que pro Play 2, pelo menos, é o melhorzão. Porque o 4 do Play 2, pelo menos, é. É, o 4 do Play 2 é bem... Fizeram bem nas coxas. Vamos pro 4 agora? Vamos pro 4. 4, em vez de os caras fazer Buzz Hero, Drum Hero, Mick Hero... Buzz Hero? O que seria um Buzz Hero? É o herói do ônibus? É o cara que pesca, aquele jogo de pesca. É bass, porra. Ah, pronunciar. Quase igual. Vamos mudar aí pro fono. Bass, hero. Baixo, hero. O jardineiro. Não. Tá, Guitar Hero 4, o que você tem a declarar sobre isso? Eu tenho a declarar que esses caras deviam ter jogado um pouquinho mais de Rock Band, porque o som não é tão cristalino que em Rock Band. Quando você tá tocando baixo no Rock Band, você ouve o som do baixo, quando você joga no Guitar Hero, você não ouve tanto. É como se saísse igual. Eu não gosto muito dessas versões agora. É que quando a música é original, parece que tá acertando pra ouvir o CD. Não parece que você tá jogando. Você é a única pessoa que não gosta disso. Ah, não, eu gosto da versão cover porque você se sente mais tocando. Tá certo que tem umas covers que outra, tipo a do Rage Against no Guitar Hero 2 e tal, mas eu acho maneiro esse negócio de cover. Mas assim, eu acho que o problema do Guitar Hero é que eles quiseram assim, imitar Rock Band, mas querendo dizer, não vamos imitar Rock Band. Eles quiseram colocar coisas a mais que não ficou legal. É, uma coisa a mais colocaram que poder ser foi o criador de personagens, que fez com que todos os personagens. Todos ficam iguais. Ficassem iguais, só mudava a roupa e o cabelo. É. Até o editor do Tony Hawk's do PlayStation 1 é melhor do que aquilo. É, fica tudo muito. Até os próprios caras que já estão lá, que nem o Zach White, que parece um Ewok. Não, então, esses, os únicos que prestam assim são esses, o Zach White, o Ozzy. Então, mas o Zach White parece um Ewok. O Zé Quase que eu fiz no Rock Band ficou mais parecido. Ah, mas o Zé Quase, ultimamente ele tá... Ele tá parecendo um Will. Will que o bêbado, né? Não, bêbado ele tá sempre. É. No Rio de Janeiro ele fez a cagada de jogar a guitarra errada pro... Ah, ele jogou a Rebel pro público. E pulou atrás. E aí pulou atrás, que percebeu a merda que tinha feito. Coisa que ia ser legal no Guitar Hero 4 se ele fizesse isso. Nem tem essa guitarra no Guitar Hero. E no Guitar Hero ele sempre faz a mesma pose quando ganha. É. Ele joga a guitarrinha e faz o sinal da cruz. E dá uns socos no chão. Só fica nisso, enche até o saco tocar com ele. Pior que ele anda só fazendo isso ao vivo também. É, eu acho que é pra vender Guitar Hero 4. Só se for. Ele tava fazendo a parte dele no contrato. O o Guitar Hero 4 ele já começa errado pela capa, né? Que os caras imitaram o Rock Band até na capa. É. No lugar de botar o Zakk Wylde, o Billy Corgan, o Ozzy, essa galera toda na capa. O Travis. É que a única coisa que eu acho bacana do Guitar Hero 4, mais do que no Rock Band, é o repertório. É isso que é foda dos Guitar Hero, cara. Assim, na verdade, não é que o repertório é mais bacana. Isso é uma coisa que eu acho engraçada. Por quê? Porque o Guitar Hero chama Guitar Hero. Você não indica nenhum estilo de música específico quando você fala Guitar Hero, porque afinal de contas, guitarra em inglês não é guitarra. Guitarra em inglês é violão, pra começo de conversa. E aí, no Rock Band, você tem um repertório absolutamente eclético. Os caras põem Duran Duran. Exatamente. Pô, você olha e fala, meu, tudo bem, Duran Duran, você tá uma banda de rock. É que rock lá fora também tem um significado diferente do que pra gente aqui no Brasil, né? Não, mas o foda do Guitar Hero 4 é isso, é repertório. Cara. Repertório. Desde o primeiro que eu falava, porra, podia ter Hot for Teacher. Pô, podia ter Are You Gonna Go My Way. Todas as músicas que eu chegava a pensar, pô, podia ter tal música, os caras vai e colocam. Desde o do 2, esses caras foram colocando músicas que você sempre pensava, pô, podia ter. Pra vocês verem como o Vivaldi é profético. É, que no 1 tem muita música bacana de bandas que ninguém lembrava mais. Porque assim, o Guitar Hero bombou meus alunos, né? Vocês sabem que eu ganhei muitos alunos graças ao Guitar Hero. E a pivetada chega pedindo músicas que eu só tinha em vinil. Pois é, lindo, hein? Ah, você nunca imaginou isso, né? Não, eu nunca imaginei que eu fosse ensinar Godzilla pra alguém. Eu já tava imaginando que você ia ter começado a dar curso de DJ, né? Não, Frankenstein, por exemplo, eu nunca imaginei que alguém fosse ouvir, porque a última vez que eu tinha ouvido isso em alguma coisa mais nova era um episódio de My Name is Earl. Que já é depois do Guitar Hero. Pois é. Do Alice Cooper. Não, do Edgar Winter. Ah, tá. Mas é interessante, porque tem um monte de música que ressuscitou por causa disso. E o povo vai achando que é pra tocar igual? É, assim, tem uma molecada que no começo tem dificuldade, porque não é botão, né? Não, mas tipo o ritmo. Ah, não, o ritmo normalmente ajuda. Pra o cara aprender ritmo no Guitar Hero interessante. Vai deixar no hard, né? Não, ser no hard. Até no easy. Que até no easy, porque o cara começa a pegar a noção de tempo. É interessante. O Guitar Hero ajudando esses coordenados. Porque se você reparar as linhas horizontais que tem no trilho do trem do Guitar Hero, eles têm a marcação do tempo. Sim. Tem muito moleque que não tem a menor noção de tempo, então é bacana. Em compensação, um lado ruim, que a molecada ouve as bandas do Guitar Hero e não vai atrás das outras músicas. Okay. É, só que as músicas que só tem que aquelas lá, só né? Ouvem as... Eu acho que isso que é foda do coisa de hoje em dia, né? O pessoal vê o filme e acha legal. Não quer ver outro filme desse diretor, sabe? Pô. Não, aí sempre foi assim. Não, sempre foi assim. Mas música... Não, tô falando assim, filme sempre foi assim, mas música... Antigamente, o que você ia fazer? Se não tivesse internet com o jeito que tá hoje pra baixar música... Você ia na loja buscar o CD da banda. Você ia comprar o CD. Aí você ia ouvir tudo. Ou você ia pedir pra algum amigo que tinha o CD pra gravar a fita, ou LP, ou qualquer coisa parecida. Hoje em dia tá tão no colo, é tão fácil do moleque entrar no YouTube e buscar outras músicas da própria banda, da mesma banda, que a galera não vai atrás. Vai atrás, né? É, não se interessa, aquela acabou. Você pega mesmo as comunidades de música. É muito engraçado, porque a maioria das comunidades só tem galera mais velha. Ou tem galera de 25 pra cima. É muito raro você perceber uma... Não uma comunidade de discografias, que você acha qualquer coisa assim. Se você quiser ver molecada, você vai na comunidade de coletânea. É, mas não, você pega as coisas de os CDs de rock, etc e tal, a molecada não aparece nas comunidades. Só a galera mais velha que vai atrás. De raridades, né? É, que hoje em dia não é mais raridade, porque qualquer um acha muito fácil. É. E dá até raiva, porque você conhece a banda primeiro que todo mundo, e aí depois todo mundo conhece a banda. É, não dá tempo de não você ser... Não dá tempo de você ser o cara que distribuiu a notícia. É. Não é tão romântico como antigamente. Não. Tivemos também o do DS, né? É, que tem 4 botõezinhos e você usa a palheta na tela assim, de toque, que é bem tosquinho. É. Saiu os track packs, né, do Rock Band. Do Rock Band, 2 track packs até o momento. 3. E um do AC/DC. É, que só vende no Walmart nos Estados Unidos, um caralho. É, não dá pra importar, né? Não dá, só se você conhece alguém que mora lá, não, ou você compra no eBay. Foi o que eu fiz, foi no eBay, pensando que ia ter todas as músicas do disco, eu tenho em vinil original. Qual disco? O AC/DC Live. Tá. E o Rock Band 2, né? É, o Rock Band 2 saiu praticamente junto com o Guitar Hero e saiu 3 meses antes pro Xbox 360. É, mas é o que tem o repertório exatamente mais eclético. É o mais legal, é. Mais legal não, mais eclético. É, pra quem o é eclético, que não é exatamente legal. Legal. É. Pra mim, por exemplo, tem um repertório ele mais tem bacana. Umas músicas legais, mas tem muito eminho, sabe? Isso que a gente fica foda, sim, cara. Tem os paramor da vida, mas... É, o Guitar Hero 4 é cheio de emo também. E os track packs devia chamar emo packs, né? Mas alguém tem que jogar videogame chorando. É que a molecada deve reclamar muito. Sim. Não, e provavelmente as gravadoras também devem jogar uma grana. É. Porque hoje em dia é muito mais fácil lançar uma música no Guitar Hero do que numa rádio. Bom, e também tem o eMusic que saiu esse ano, né? Que é bem básicozinho. É MIDI? É tudo em MIDI. Não dá pra você fazer música. A bateria dele que você usa, a balança do Wii Fit, é tosco demais. Tem um review aí pra vocês contemplarem. Ele tem uns minigames legais, é. Esse daí vale mais a pena ler o review do que ficar falando aqui. Então não vale a pena. E 2009, que está por vir. Olha, se vocês já descobriram o que, que é a nossa vinheta. As nossas vinhetas, né? De entrada de e-mail. Vocês devem ter noção de quanto isso é importante pra nós, né? Temos Guitar Hero Metallica. Metallica. Com direito a gráficos com GUSP. É. Gráficos com GUSP. GUSP. Mostra ele cantando Master e tipo, vira pra câmera no segundo Master que ele fala, sai umas. Botas. É. Vai ser legal se grudar na tela, né? É. E já saiu música do Metallica para os outros Guitar Hero. Tá, né? No Guitar Hero 3 saiu para baixar o CD novo inteirinho. Pois é, e aí já tem uma galera remixando o CD original. Todo mundo falou que a mixagem ficou uma merda, de propósito. Mas teve nego remixando o CD do Metallica através das faixas do Guitar Hero. É, porque vem tudo separado, né? A primeira que teve foi a One, né, no Guitar Hero 3. Aí no Rock Band teve Enter Sandman. Aí no Rock Band 2 tem Better, que é do caralho. E no Guitar Hero 4 tem Trapped Under Ice, do Ride the Light, que eu acho que é o maior disco dos caras. É, tanto que a propaganda desse novo é Ride the Light in the Faz Night. Mas tem que ter Sandanger. Eu gosto do Sandanger. O única pessoa na face da Terra que gosta do Sandanger. É porque por quê? Eu porque gosto do Sandanger também. Ah, vai se fuder. Porque eu tenho um trauma de infância que eu adorava bater em lata de óleo. Lata de tinta. Não é por esse motivo que eu gosto do Sandanger. Não, o Sandanger é um CD bacana. Não, eu acho assim, tirando a bateria, ele podia não ter usado uma lata de óleo. Não, o mais legal é a bateria. É horrível. Não, aquela bateria, meu bateria Deus. Bateria de hip-hop isso daí, cara. Não, nem hip-hop, que é isso. O cara de hip-hop tem a noção. Alguma noção, pelo menos. Imagina que o Timbaland, por exemplo, colocar uma bateria daquelas num disco. Só a cabeça do Bob Rock pra fazer essa merda. Mas o Sandanger é um CD bacana, se considerar o Load e Reload, principalmente, é um CD que pelo menos acho... demonstra raiva. Alguma. Demonstra raiva? Na hora que o cara vai começar a cantar, eles param a música pra ele. Não precisa parar a música pra cantar. Não, não é só essa música, todas as músicas. Na hora de cantar, eles param a música. E assim, o James não tá cantando mais do que ele cantava antes, né? Ah, é. É tanto que ele precisa fazer uns tic-tic-tic-tic-tá. Que parece aquela música lá, né? É vermelho. Tava com uma falda? Não, vermelho no curral. Eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Sei lá que porra é. Bate forte o tambor, vermelho no curral é outra porra. É essa aí. Será que era isso? Não, é... Não, é uma banda de Manaus, cara. Banda que tinha... Carrapicho. Nossa senhora. Você viu que as influências do Metallica. E depois o Hives copiou isso com o tic-tic-tic-boom, né? É a mesma coisa também. É, Hives é uma bosta. Mas eu prefiro, eu gosto mais do Sandanger do que do Load e do Reload juntos. Cara, o Load e o Reload juntos ainda tem a Fuel. Eu odeio a Fuel. Eu acho uma música completamente forçada. É uma música pra combinar com o Battery. Forçada o Sandanger, cara. E é uma música que com Battery dá pra você... Você devia ter posto no garagem. Excellent! Eu acho que eles podiam não ter lançado aquele vídeo da sessões com o psicólogo. Porque você vê a conversa do Les com o Dave Mustaine. Cara, nunca vi tanta gente tão rica com tanta bichice na minha vida. Ah, o Lars, quando que ele vai deixar de ser bicho? Não, tudo bem, mas não bichice no sentido de homossexualismo. Agora, um cara que meu, é líder do Megadeth. Ganha mais dinheiro por dia do que eu penso em ganhar por ano. O cara vira e fala: é, eu me sinto um fracassado porque eu não consegui o sucesso do Metallica. Ah, meu, vai se foder. Ah, mas eu desde que eu conheci o Megadeth, que eu vi esse cara, eu pensei justamente isso. Ele deve se sentir uma merda porque ele faz menos sucesso que o Metallica. Por isso que ele gosta quando canta. Não, o pior é que ele fala que ele faz aquelas caretas quando canta porque é sexy para as mulheres gostarem dele. Puta que pariu. Pois é. O que vocês acham que vai ser futuro de jogo de música? O que a gente pode esperar? Será que vai sair um Guitar Hero Nacional um dia? Eu acho difícil. Acho que talvez alguém se interesse em fazer algum pacote de músicas nacionais. Mas o problema é que normalmente fã de rock, principalmente os que jogam Guitar Hero, a molecada, quanto mais heavy metal a coisa for, ou quanto mais pesado, não no sentido mesmo de peso, mas põe umas bandas de punk rock, heavy metal, etc e tal, vai atrair muito mais molecada mais do que você colocar um Charlie Brown Jr. ou coisa assim. Um Barão Vermelho. É. Pato Fu. Não, pelo amor de Deus. O Rato Meus que é Liquidification, rapaz. Tá, mas o Guitar Hero precisa de guitarra, né? Presta atenção. Tá. Isso é o que John acha, né? Podia ter capetão. Agora, se botassem em Angra, a molecada ia comprar direto. Né? É, Angra, é. Sepultura. É, que é o que deve ter. Daqui a um tempo vai ser o Sepultura e o Angra. E todas as variações do Angra, né? Massacration, né? Por favor. Sim. Massacration ia ficar do caralho. Massacration ia ficar bom mesmo. Eu ia cantar todas. Você viu quando o Dave Mustaine veio pro Brasil com o Megadeth e os caras da MTV botaram o Massacration pelo VIP? Vi. Foi do caralho, velho. Eu não vi. Não, eu vi um vídeo do Roger Glover falando com o Detonator. Ah, eu não vi. Que o Massacration abriu o show do Purple. E aí o Roger Glover agradecer o Detonator porque eles deixaram o Deep Purple tocar depois, já que eles tinham que fazer um outro show em outro país. Não, mas o Dave Mustaine, eles não avisaram que era sacanagem, né? Eles botaram pra ele ouvir, aí ele falou, oh, legal, legal, gostei do riff. Aí quando começa o vocal, que era ai, ai, ai, ai, lá em cima embaixo com o Chivai, ele já faz uma careta assim, ah, não gostei do vocal. Aí tipo, ele começa a pular as músicas e fala, ah, não curto esse tipo de vocal. Aí no final ele até fala, é, pode ser popular aqui no Brasil, mas eu não curto esse vocal. O guitarrista é bom. Pito. Sim, e o Rock Band. Rock Band não sei. Provavelmente vai ser na base do Rock Band, que eles não revelaram nada, você tá sabendo disso? Não. Vai sair um jogo dos Beatles. Opa. Feito pela Electronic Arts, que é o que faz o Rock Mas Band. E aí, já conseguiram então, arrancar os direitos da desgraça da Yoko? Já tá fechado. Oh, meu Deus. E fala que vai ser a história deles, assim, passando por todas as fases e tal. Eu acho que vai ser na base do Rock Band. E vão criar um outro ambiente, assim, é, tá mas ligado? aí é a dúvida. Será que a molecada vai querer jogar com música dos Beatles? Então, eu acho que vai ser um jogo pra tiozinho. Eu tenho uma profecia. A música do trailer vai ser Revolution. Vai ser Helter Skelter. Pode ser. Eu tô. Existential. É, pode ser. Existential. Ou é uma guitarra Gentle Whip. Ou Bladinho Bladá. Depende, vai ver se a molecada vai querer jogar coisa no vídeo. Eu acho assim, as coisas. A do Smith, a molecada já reclama, o pessoal entra na comunidade do Guitar Hero Smith e fala, pô, esse jogo tem muita música do Aerosmith. É, então, mas exatamente, eu acho que essa coisa de uma banda só é um tiro no pé exatamente por causa disso. Porque o legal do Guitar Hero era que, meu, você tem muita variedade de bandas. Claro que você segue um estilo só. Aí esse pra mim, pra gente, o rock de 80s, o repertório é muito ruim, exatamente, você só fica no hard rock, você tem um ou outro heavy metal dos anos 80, mas você não tem nada de. Pô, você não tem um David Bowie anos 80, você não tem um Steve Ray Vaughan ou qualquer coisa parecida. E aí você vai lançando coisas que são muito específicas. Por exemplo, só fã do Metallica vai comprar o Guitar Hero. E assim, tudo bem, tem fã pra caralho do Metallica, mas cada vez mais a gente não tem bandas gigantes. Não, mas também tem fãs pra caralho de Guitar Hero, então os caras vão comprar, cara. Então, será? Compra. Porque o Metallica é uma banda que, assim, eu vejo interessar pra fã de Guitar Hero, mas Beatles não. Ou, por exemplo, imagina que saísse um Guitar Hero U2. Aliás, eu acho que um Guitar Hero Metallica é mais interessante pros fãs de Guitar Hero do que um Guitar Hero Aerosmith. Sim, muito mais, muito mais. Então, vai ter 20 músicas que não são do Metallica, assim, de bandas aleatórias, assim. Megadeth. Isso é engraçado. É, podiam fazer um Friends and Relatives, né? É. Podiam colocar também as músicas originais, as coisas do Garage, tipo King Joke, Diamond Head, é verdade. Danzig. Não tem que colocar a versão orquestra, que aí iam cagar no pau. Não, calma aqui, é uma merda, não. O Kiss teria? Saiu um Guitar Hero Kiss? Ah, provavelmente. Porque aí, vocês, meu, aí viria com um boneco, aí viria com um boneco inflável pra você. Baixo de ensino. É, tudo isso. O Kiss eu acho a banda perfeita pra fazer esse tipo de coisa. É. E o Kiss é o que tem. O que não tem nenhum jogo de música, é o Kiss, né? É. Tem um pinball. É, um pinball e um jogo de primeira pessoa, que era um Psycho Circus. Deve ter algum RPG. Deve ter mais um comercial de todos os tempos. Não, tinha o Psycho Circus, você lembra? Que era a primeira pessoa e ficava tocando Kiss de fundo. Ah, sim, mas os caras devem ter, tipo, RPG de mesa, os caras devem ter louça. Iron Maiden também, né? Iron Maiden teve, eu tenho. Teve o Ed Hunter. Só tem Ed Hunter? Só, exigia uma máquina filha da puta pra rodar. Dois CD, né? Cara, era... E era ruim, cara. Nossa, não, era ruim. Um jogo, era um pra instalar e um de executar. Ah, tá. Era tipo Mad Dog McPhee, assim, era de... O mouse era mira, você tinha horrível. Que... Esse aí também vale sair um CD, mas é claro, vai pegar mais fã porque é uma banda de E assim, é uma banda gigante entre aspas, porque é uma banda gigante no Brasil e no Japão. Porque na Europa eles já não são tão gigantes assim, nos Estados Unidos menos ainda. Tanto, há não tanto tempo atrás, quando saiu aquele clipe Generator, se não me engano, do Foo Fighters, que o Dave Grohl usava a camisa camiseta do Iron Maiden, um monte de gente ficava se perguntando de que banda era aquela camiseta. Cacete. É, o Iron Maiden não é uma banda tão famosa lá fora, tanto que no Offset eles não eram headliners. Tanto que a gente vai no show e já tá garantido. É, mas eu acho que não seria um jogo legal também, porque é muito, muito linear, assim, tudo muito igual, e ninguém ia conseguir cantar. O legal do Beatles é justamente as fases, porque Beatles você tem as fases... É, muda tudo. Muda muito, entendeu? Uma coisa que eu não falei, o SingStar, tipo, ele tem versão pelo mundo inteiro. Americano só tem 5, mas na Europa tem 300 versões do jogo. É, e você pega, sei lá, SingStar 1, nos Estados Unidos tem uma seleção de músicas, na Europa tem outra, é. Na Ásia tem outra. E sabe uma coisa legal? O SingStar na Europa, dentro de cada país é um negócio específico. Tem um só música alemã, tem um só... É, o Lips também. E as capas são iguais, só que na Suécia, a mina que é morena na capa tá loira. Game over. Imaginei jogando fantasia no fliperama. Nossa, eu só vejo isso aí no fliperama. Puta que pariu. E eu tenho tudo na máquina. A fantasia pra mim é... sensacional. Só não salvei a versão gay, né? Pra ver que esse pessoal aí teve que estudar alguma coisa, gente, fazer. É, você vê que o empresário dos dois é o mesmo, né? Porque botou os caras no clipe do Aerosmith e depois botou no Lost. Não conseguiu colocar lixa Silverstone em lugar nenhum. Eu não gosto de hip hop, mas esse daí eu acho maneiro. Olha o Faralim. Não, não. Esse aqui é diferente. Faralim do caralho. Quem ouviu o episódio irritante vai entender essa. Tem que... Estamos fazendo a ligação agora. Então, mas o melhor dessas fotos do Beck olhando pra bunda da mina é que, tipo, ele tá olhando pra bunda e a Vitória tá do lado. Aí nas outras, tipo, ela tá olhando pra ele com uma cara feia, né? E depois ele tá, tipo, com uma cara, tipo, uma cara de puta que pariu. E ela se assim, olhando pro outro lado com uma cara, tipo, explodindo, tá ligado? Uma cara que vou dormir de calça jeans durante um mês. Vou ficar passando meus clipes pra ele ver, né? É bem isso. Melhor acessório de todos os tempos é o volante da Logitech com Force Feedback. Uhum. Isso é o melhor acessório se você tiver a melhor mesa de todos os tempos pra pôr em casa. Porque se a sua mesa não tiver uma fixação boa, você vai... Ou se você colocar no colo, você vai junto, né? Exato. Você treina inteiro, né? É bom pra jogar jogo de rally. Na verdade, isso aí também é um vibrator, só que é de corpo inteiro. É. Que coisa, não? Os melhores acessórios são vibradores. Buzz Hero podia ser um jogo da velocidade máxima, né? É. Ia vender, porque tem o Neo no volante, né? Exatamente. Ou o Neo. E a continuação ia ser o Yacht Hero com o vilão do Duende Verde, com né? O Duende Verde, é. Nossa, é o William Dafoe. É o William Dafoe, o vilão. Meu Deus. Esse aí é um escolhe o filme que faz, né? É, e não tem o Keanu Reeves, né? Ah, você é louco que ele ia entrar nessa furada? Meu, no primeiro Abord 2 não tem o Macaulay Culkin. Claro, ele morreu. Podia ter um kit com bandas de nome de cidade, né? Ou estado, ou país, né? Boston, Kansas e assim por diante. É. Asia, Europe, América. Se fosse assim, o Kiss ia chamar Detroit Rock City. Não, caralho. Não. Quem que mora em Detroit? De White Stripes, de Detroit? Um monte de gente de Detroit. Iggy Pop é de Detroit. Não, mas Iggy Pop só podia chamar Iggy Pop, né? Podia chamar Detroit Pop. Todas as bandas punks ia chamar um Califórnia. Então, esse negócio de dar nome pra cidade não é uma verdade, boa. Na verdade, ele não entendeu. Ele não entendeu.